Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. E mais uma vez a gente volta aos textos dessa semana que são absolutamente práticos. Antes de chegar à reflexão de domingo, que nos desafia a pensar mais profundamente ainda, acho que a gente chega nesse sábado com um resumo para pensar nessa semana. Em que o texto de João fala claramente do que está se falando o tempo todo. E eu queria falar de dois tipos de espiritualidade que estão presentes na vida das pessoas, na igreja em especial, na maioria das religiões, e a igreja evangélica, a igreja católica não são exceções para isso, onde a gente fala de um tipo de espiritualidade baseada em amor, mas que a gente poderia chamar facilmente de espiritualidade Eros, em relação à espiritualidade Ágape. E deixa eu falar uma coisinha antes. A gente tem dado uma importância excessiva a que as pessoas sejam espiritualizadas, ou que elas tenham algum tipo de espiritualidade, que não passa, na verdade, de um neoplatonismo requentado e bem fraquinho. Porque até falta conteúdo filosófico para entender isso. A gente acha que importante é você ter algum tipo de pensamento transcendente, quando isso é absolutamente desnecessário e simplesmente não revela nada da tradição judaico-cristã, mas tão somente essa insistente idealização grega que persegue a gente, que eu comentei algumas vezes essa semana. Quando a gente fala de uma espiritualidade Eros, ela é uma espiritualidade na qual que tem algumas características que estão presentes à maioria das religiões, e em especial nas formas mais populares da religião evangélica hoje, assim como no Espiritismo, no Catolicismo e todos os outros. Essa espiritualidade que eu estou chamando de Eros, ela tem a ver com as três palavras gregas que a gente usa usualmente para amor, né? Eros, filia e ágape. Eros é sempre aquilo que Platão acabou desenvolvendo, aquilo que me dá prazer, aquilo que me dá vantagem, aquilo que me faz ter algum tipo de benefício em retorno. E a gente tem, na verdade, uma espiritualidade absolutamente erótica na maioria das igrejas e religiões, na qual eu me aproximo por causa dos benefícios que eu vou receber com isso. Ou porque eu vou receber uma salvação eterna, ou porque eu vou ficar rico, ou porque eu vou ganhar dinheiro, ou porque eu vou ser uma pessoa melhor, ou porque eu vou desenvolver-me espiritualmente, ou porque, sei lá, eu, qualquer outro motivo que você dê. Na verdade, essa é uma pecaminosa forma de espiritualidade que nada mais é do que o meu próprio interesse tentando tirar alguma vantagem, como eu já tiro vantagem de tudo, eu tiro vantagem dos meus semelhantes, eu tiro vantagem das pessoas ao meu redor, eu tiro vantagem da oferta da loja, eu tiro vantagem da aplicação no banco, eu tiro vantagem do trabalho da minha empregada, eu tiro vantagem de tudo que ela é, então por que não também tirar vantagem de uma relação com Deus? Essa espiritualidade erótica, essa espiritualidade de Eros, ela vai de baixo para cima. É o ser humano procurando Deus, é o ser humano querendo tirar algum benefício dessa relação e buscando essa relação para ter nela uma suposta vantagem em relação aos outros, inclusive. O outro entra nessa relação de espiritualidade eros ou erótica como duas coisas, ou um meio para que eu possa conseguir essa vantagem, no caso esse outro é Deus. Ou um termo de comparação, quando eu olho para o outro e vejo que eu não estou tão mal assim, ou até que eu sou melhor do que ele. E com isso tudo, eu continuo nessa infantil relação de benefício retirado da minha relação com Deus. O que a gente encontra no livro de João, e eu vou começar a fazer meu comentário de trás para frente na leitura de hoje, é o uso de uma outra palavra. Jesus é muito cuidadoso quando ele fala a palavra amor, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando ele usa esse termo, no grego o texto está usando a palavra ágape. Ágape é uma espiritualidade absolutamente contrária à espiritualidade Eros. Porque, primeiro, ela vem de cima para baixo. Ela vem de Deus na direção de quem está de costas para ele. Ela, ao contrário de atribuir alguma vantagem a si, ela se esvazia de prerrogativas para poder estar na direção do outro. O princípio que está ligado a esse ágape de Deus tem a ver com aquilo que Paulo fala quando ele diz que procurem ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, o qual esvaziou-se. Né? Esvaziar-se, em grego a palavra é kenosis, né? Tirar, sair de si, perder as prerrogativas, abrir mão do que tem direito, não brigar pelos seus direitos, mas ao contrário, colocar-se na posição do outro, na situação do outro. Isso define basicamente o que é ágape. Quando Jesus fala, agora eu vou te dar um novo mandamento, é porque ele sabe perfeitamente que, mesmo quando você fala ame seu próximo, no Velho Testamento, no velho modo de pensar, você tem duas possibilidades de amar outra pessoa. Ou porque você tira alguma vantagem disso, como Platão bem percebeu no seu longo desenvolvimento sobre a palavra Eros. Você tira alguma vantagem, é bom para você, te dá prazer, vai te fazer viver melhor, a sua vida vai ser mais tranquila. Ama o seu vizinho porque você não vai ter aborrecimento. Você também pode amar de modo filia, né? Ou seja, ama por uma questão de convivência, para que você possa, mesmo que você não tenha uma vantagem específica, você tenha uma relação de pesos e equilíbrio entre duas pessoas, ou entre duas situações, na qual um pode eventualmente beneficiar o outro de maneira equivalente. Jesus fala: eu vou dar um novo mandamento para vocês. Ele usa a mesma palavra amor, mas agora ele usa um termo muito mais pesado, ágape. Agapater, ele fala no grego. Ou seja, amem-se uns aos outros. E ele dá o parâmetro, como eu vos amei. Como é que Jesus nos amou? Ele esvaziou-se das suas prerrogativas, dos seus direitos, daquilo que ele poderia ter. Ele retirou de si toda a forma de prazer que podia sair dessa relação e entregou-se sacrificialmente e entrou numa relação na qual, independente do que o outro vai fazer, e pior, com o outro de costas para ele, com o outro nem sequer ligando para ele, com o outro duvidando dele, com o outro reclamando dele, com o outro em rebelião com relação a ele, ele vai na direção desse outro. Ele se identifica com esse outro, ele se coloca na posição desse outro e, por fim, ele se entrega por esse outro. Ele fala: olha, eu estou indo embora. Para onde eu vou, vocês não podem ir. No nosso caso, a gente poderia dizer: você não pode ir ainda. Para onde eu volto agora? Eu volto para uma outra situação e lá vocês não podem ir comigo. Mas eu vou dizer para vocês como é que vocês fazem. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Quando a gente vai para o texto de Miqueias, no Velho Testamento, você vai ver ali a exata relação na qual o outro é fonte de lucro e prazer para mim. A gente vive num momento em que é escândalo atrás de escândalo, corrupção atrás de corrupção. A gente vê esse bando de gente que tem ido para a cadeia, tem sido denunciado, errou esse Trump lá nos Estados Unidos. É tudo gente pensando primeiro em si, em tirar o máximo que puder da relação que tem com os outros, no caso, uma relação de poder. E Miqueias ali está acusando os líderes de Israel, que ele fala: vocês cortam as pessoas como carne de panela. Você coloca as pessoas como algo que vai te dar benefício, lucro, que vai encher sua pança. A gente fica olhando a quantidade de escândalos que esses camaradas, como esses políticos, Sérgio Cabral, ou esses empresários como Eike, como o pessoal do Odebrecht, que vivem uma vida de absoluto luxo, de viver com acesso a tudo do bom e do melhor, às custas daquilo que não lhes pertence. Manipulando as pessoas, usando as pessoas para viver uma vida absolutamente cheia de luxo e prazer e comida e passeio riquíssimo de iate, jato particular. A gente fica olhando a quantidade de grana que esses caras tiram das pessoas. É sobre isso que Miquel está falando. Isso é o que acaba acontecendo. Nenhum desses caras nasceu corrupto, nasceu gastando milhões de dólares. Ele nasceu começando achando que podia ter direito de usar os outros, usando a sua babá, usando seus amiguinhos, usando o professor, usando quem quer que seja. E devagarzinho, ninguém chega lá um dia e fala: vou levar uma mala de 15 milhões de dólares para casa. Você começa achando que é teu direito tirar algo que não te pertence de uma outra pessoa para seu próprio benefício, ou usando algo que você não tem direito de usar, mas você acha-se e joga esse direito para si, você domina e conquista. E devagarzinho, quando você vai ver, você é um enorme de um corrupto. Observa a diferença entre eu ter o direito de usar o outro, ou a coisa do outro, a relação com o outro, para me beneficiar, ao contrário de eu abrir mão do meu direito para que o outro, no fim das contas, se beneficie. Miquéias acusa os líderes, como nós temos líderes hoje no país e no mundo inteiro vivendo desta forma, porque essas pessoas não têm as mãos puras, o coração limpo. E o que os faz assim é essa relação com o outro, essa relação com Deus. Então, como inspiração para o dia de hoje, eu queria realmente lembrar desse simples mandamento de Jesus: amem-se uns aos outros como Deus os amou. Isso quer dizer, abre mão do seu direito. Relaxa, para de achar que você é o centro do mundo, que você é a pessoa mais importante do universo, que nada pode te afetar, que você tem o direito a tudo. Começa a dar direito para o outro. Sacrifique-se pelo outro, sirva, coloque-se na posição do outro. E mesmo que esse outro esteja de costas para você, continue nessa posição. Dessa forma você vai obedecer o que Jesus falou, porque ele falou, esse é um novo mandamento, ele não coloca isso como uma opção. O único mandamento que Jesus nos deu foi esse. Pode tirar todas as outras histórias da Bíblia, pode colocar todas as coisas para fora. A única coisa que Jesus falou é amem-se. E quando ele falou amem-se, ele falou ágape. E quando ele falou ágape, ele falou como eu. Ou seja, esvaziando-se de prerrogativas e direitos que você acha que tem, porque você tem uma dignidade intrínseca sua que te permite ou que te coloca limites, e parte na direção desse outro, que está de costas, que não te vê, que está em rebelião. Amar, gente, é a única solução para as relações humanas, para a relação com Deus, para que a gente possa fazer algo que realmente transforme o nosso mundo ao nosso redor, específico e imediato, em algo suportável e algo que nos alimente. Fora disso, você é só se enganar. Você vai ficar nessa espiritualidade erótica, na qual a tua grande busca na vida é ter prazer. E nessa busca de prazer você vai se perder. E o fim vai ser o pior possível. Então, na esperança de que o ágape possa fazer parte da sua vida hoje, amanhã e para frente, que Deus abençoe muito. Que vocês tenham uma vida bem legal no dia de hoje. Bom dia.